Percebi tarde demais que te perdi. Percebi tarde demais que sem você não sei viver. Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu. Se você antes sofria, hoje quem sofre sou eu. Percebi tarde demais que você não é mais menino. Quer a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina. Se eu te perdi, eu sei que a culpa não é sua. Procurei amor na rua, uma abertura qualquer. Se eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado. Sei que eu fiz tudo errado. Eu não soube te amar. Percebi tarde demais que te perdi. Percebi tarde demais que sem você não sei viver. Percebi tarde demais que seu amor por mim morreu. Se você antes sofria, hoje quem sofre sou eu. Percebi tarde demais que você não é mais menina. Quer a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina. Se eu te perdi, eu sei que a culpa não é sua. Procurei amor na rua, uma abertura qualquer.